povoam infinitamente os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Nós selecionamos aqui duas datas para serem lembradas. Hoje, dia 29 de agosto, celebra-se o nascimento de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Dia 28/8, um dia como o dia de ontem, celebra-se o Dia Nacional do Voluntariado. E eu quero aproveitar aqui também para mandar um grande abraço para a nossa ouvinte Viviane Cristina Pedroso Sanson, que é aniversariante também do dia de hoje, dia 29/8. Nasceu no mesmo dia que o saudoso Bezerra de Menezes. Um grande abraço para Vivi. E como ontem, Dia Nacional do Voluntariado, nós selecionamos para o primeiro bloco o texto do Espírito Emmanuel, denominado Trabalho, extraído da obra Pensamento e Vida, psicografada por Chico Xavier. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o preparo do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando à retaguarda quantos se rendem à ilusão da preguiça. O avarento não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se enfraquecerão as mais nobres faculdades do espírito. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Além do trabalho obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Cativo, embora, às imposições do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem força exterior, matriculamo-nos no processo de purificação da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu, que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Texto muito bonito e falando da coisa que é o principal na vida, né? A questão do trabalho é vital. Em todas as áreas da natureza, o trabalho ele é realizado de forma incessante e exatamente por causa do trabalho é que nós conseguimos viver. Porque todos os elementos na natureza trabalham em nosso benefício. E a partir do momento que nós conseguimos entender isso, e de forma espontânea, de forma livre, nós compreendemos que o trabalho é realmente essa bênção que Deus nos concede, então aí, através do trabalho, nós conseguimos nos elevar. E essa elevação através do trabalho nos coloca em sintonia com todos os elementos da vida. Infelizmente, é uma coisa difícil de a humanidade entender, porque parece que o ser humano busca o progresso com o objetivo de deixar de fazer, né? Quer dizer, então é uma coisa que ainda o ser humano não compreendeu. O dia que ele compreender tudo isso que Jesus nos passou e que a natureza nos exemplifica, sem sombra de dúvida, nós cresceremos de uma forma espontânea e surpreendente. E a doutrina espírita, sobretudo, nos ensina que a felicidade e a evolução é trabalho por excelência. Sendo assim, para falar de trabalho voluntário, esse incansável trabalhador nas fileiras de divulgação da doutrina dos Espíritos, boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Luiz, André e todos os nossos ouvintes. Luiz estava comentando ali, a palavra que me veio à cabeça é ocupação, né? Porque todo trabalho, de certa forma, principalmente o trabalho voltado a outras pessoas, traz o benefício da gente, em primeiro aspecto, se projetar para fora de si mesmo. Nos liberta, de certa forma, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, do nosso egoísmo, e permite que a gente se ocupe. E até estava pensando, poxa, o livro é Pensamento e Vida, o capítulo é Trabalho. A importância da ocupação no pensamento, a importância da ocupação e do trabalho nas sensações, que são as nossas reações internas e que permitem, de certa forma, que a gente possa suavizar, harmonizar o nosso ambiente interior. Então, quando nós nos predispusemos ao trabalho no bem, ao trabalho, essa ocupação bendita em auxiliar o outro, permite que, de certa forma, nós consigamos essa harmonia que a gente tanto busca. Muitas pessoas se utilizam aquela desculpa: ah, eu não estou bem, eu não tenho nada para dar. E na verdade o efeito é exatamente esse: você se projeta no trabalho e aí você recebe na contrapartida essa harmonização. E eu só acrescentaria uma ocupação construtiva, construtiva, né? Porque realmente, por exemplo, quem reclama, ele se ocupa de reclamar. Perfeito. Né? De forma negativa, né? E é interessante quando o autor fala aqui: embora as imposições do plano da matéria. Então ele fala aqui sobre o trabalho que a gente executa por necessidade. E a gente vai encontrar lá no livro a Gênesis, né? Lá no Pentateuco, o primeiro livro do Pentateuco judaico, né? Que conta a história da criação do mundo, de uma forma mitológica, é claro, mas naquele momento em que o homem toma conhecimento de si mesmo, que sente vergonha, que se reconhece nu, que para a gente representa o momento em que nós nos tornamos seres humanos, que saímos da zona da animalidade e que passamos a integrar o número dos espíritos inteligentes, dos seres inteligentes da criação, conforme entendemos. Naquele momento, nos é obrigado o trabalho para a manutenção das nossas necessidades físicas. Então veja que quando a gente olha para a natureza, né, os pássaros, eles não têm que cumprir uma carga horária de trabalho, apesar de que trabalham também, né, os animais em si. O ser humano não, nós temos que trabalhar. E trabalhar, nós nos sustentamos, e o autor vem e diz aqui que o trabalho, a ação, transforma o ambiente. Então, com o trabalho, a gente transforma o mundo exterior. E ele continua dizendo que o trabalho, o serviço, transforma o próprio homem. Então, como resultado disso, o homem se transforma por dentro, de dentro para fora. Então, esse é o trabalho que não precisa de remuneração. O trabalho do sustento, em que você transforma o ambiente, em que você produz alguma coisa, você recebe. Mas esse trabalho verdadeiro, que transforma a gente de dentro para fora, esse, o próprio trabalho já é a remuneração. A gente vai encontrar lá em André Luiz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Isto é, quando o trabalho aparece, já é a remuneração do trabalhador, daquele que se preparou para o trabalho. Então eu me preparo para o trabalho. Quando me é oferecida aquela oportunidade, aquilo em si já é a remuneração. Você se capacitou. A gente se capacitou e aí recebe aquilo como oportunidade. E é comum a gente encontrar, é claro, que em tom de brincadeira, a gente sempre ouve isso, mas a gente precisa tomar cuidado para que não resida lá um fundo de verdade. Às vezes, as pessoas que estão trabalhando no serviço voluntário acabam falando: não, olha, eu vou lá trabalhar, é mais um tijolinho lá no nosso lar, como se esperasse realmente uma remuneração. E, por exemplo, a casa espírita que nos oferece a oportunidade de trabalho já é em si a nossa remuneração. A gente já recebeu aquilo e a gente tem que entender aquilo como o benefício final. É uma forma de você não querer uma compensação. Uma compensação. Que anularia, inclusive, a sua iniciativa. Então, a questão do trabalho realmente é uma questão muito séria. E a gente, enquanto não entender o trabalho como uma bênção, então convém refletir bastante, né? Até entender. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora para a mensagem de abertura e retornamos em alguns instantes para o segundo bloco do programa da noite. Presença de luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite do dia 29 de agosto de 2018. Neste bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E no nosso estudo, nós utilizamos a tradução de Guilom Ribeiro. Nós estamos no capítulo 23, que trata do tema central, Estranha Moral. E avançamos hoje para o item 15, sob o título Não Vim Trazer a Paz, Mas a Divisão. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí, o nascerem sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Aquelas seitas lançaram anátemas umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro, sem mácula, nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis. Mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, De certo que ela formalmente condena toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que, ao contrário, lhes disse foi: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outro sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhe satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. É, realmente, a lição, né, foi muito clara. E isso aí, inclusive, para nós tem que representar um alerta, porque isso não acontece uma vez só na história da humanidade. Em cada momento que nós permitirmos o avanço da incompreensão, da intolerância, da interpretação errônea, nós estaremos fazendo com que esse tipo de pensamento ganhe corpo. Então, quando a gente remonta a história do cristianismo, nós vemos que tudo isso não nasceu pronto. Isso se deu muitos séculos depois que o cristianismo, pelos anos 300, eles aceitaram novos adeptos, os reis. Aqueles que tinham uma fórmula mais adequada e mais produtiva de fazer prosélitos. Entende? Então, quando o cristianismo, a partir desse momento, se ele tivesse feito corpo firme e se oposto a esses renovadores, através de argumentos, através de ideias, através de luta incessante para impedir que essas criaturas passassem a dar as regras do jogo, essa história não estaria chegando até o ponto que chegou. Então, contudo, nós precisamos sempre ter muito cuidado com relação a isso. O cristianismo chegou nesse ponto, o ponto crucial foi esse, e o espiritismo, ele nasceu com uma recomendação do codificador muito veemente: não devemos nos preocupar em fazer prosélitos. Olha que o texto, ele fala ainda em 18 séculos, mas o texto foi escrito há quase 200 anos, são 160 anos aproximadamente. E nós vemos hoje ainda, é interessante a colocação do Luiz para trazer a discussão para a contemporaneidade. No Espiritismo, Será que nós também não encontramos alguma divisão nas interpretações? Será que não existem grupos contrários que também se atacam uns aos outros, como a gente viu aqui no texto? Será que isso também não se repete hoje? Que lição a gente então pode tirar da história que vivemos, todas essas atrocidades que ocorreram, para que não volte a acontecer, não é, Luiz? Não é, Sérgio? O texto fala a questão da interpretação. Nossas ações, elas são sempre norteadas pela nossa interpretação pessoal, pela nossa compreensão. E isso vai dirigir as nossas ações, vai nortear a nossa conduta nessa jornada. E o que comumente acontece é que nós somos muito exclusivistas e somos muito orgulhosos. Então, eu estou certo e todo o resto do mundo, ou todo mundo que pensa diferente de mim, está errado. Então, exclusivistas acabam excluindo as outras pessoas. E o próprio texto elabora, Jesus nunca disse uma palavra de exclusão. Quando ele diz no texto que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, o Luiz é uma pessoa que sempre me orientou, é um dos meus mentores encarnados, sobre muitas coisas, até de ordem prática, e de uma opinião, às vezes, muito forte. Muita assertividade, assim, ó, é isso aqui, bichinho, é isso aqui, o caminho é esse aqui. E ele, dessa forma, me ajudou a me livrar até de algumas enrascadas financeiras aí em função disso. Então, para mim, essa interpretação, não vim trazer a paz, mas a divisão, ao passo de que a escolha, a interpretação, sempre pessoal, né? Uma escolha, uma interpretação sempre pessoal. E que de vez em quando nós vamos precisar tomar partido, vamos precisar ser mais assertivos com as nossas ideias, mas nunca esquecendo a caridade, a fraternidade, como o próprio texto colocou. Jesus defendia muito bem as suas ideias, mas ele nunca levantou a espada. Ele nunca quis transformar alguma coisa de forma radical. Ele sabia que aquilo que se consolida é aquilo que acontece através da transformação pessoal de cada um. Tem uma frase muito bonita no livro da Joana, onde ela diz que antes do Evangelho nos conduzir para o amor pleno, antes dele florescer, antes dele frutificar na terra, ele precisa florescer em cada uma das criaturas. Então, essa compreensão pessoal, essa interpretação pessoal, sem a espada, sem querer forçar a nossa opinião nas outras pessoas, mas nunca se furtar de dar a nossa opinião aonde a gente é chamado. E é por isso que Kardec ele enfatizava muito esse ponto. Nós não queremos que as pessoas abracem o Espiritismo ou sigam o Espiritismo, aceitem o Espiritismo. Nós queremos que elas compreendam o Espiritismo. E é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque remonta Kardec aqui de 1858, a primeira obra, e logo após o movimento conhecido como Renascimento e depois o Iluminismo, a Revolução Francesa, a grande dificuldade dos pensadores era, a base da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a dificuldade era como conciliar, de fato, porque isso era teórico, era no nível teórico, ideológico. Porque na prática, olha a dificuldade de conciliar liberdade com igualdade. Por quê? Quanto mais liberdade existe, mas as diferenças se acentuam. Então, quando Deus nos permite, nos oferece liberdade de pensamento, livre-arbítrio, é natural que sejamos diferentes uns dos outros, que expressemos aquilo que desejamos. Então, é a natureza, a liberdade, é o que Deus nos oferece. Então veja que há uma incompatibilidade em liberdade e igualdade. Então quanto mais liberdade, menos igualdade, mais diferença, mais contraste. Por outro lado, a tentativa da garantia de manter a igualdade tende a tolher a liberdade. Então o desenvolvimento de políticas, ou seja lá do que for, para limitar, para que as pessoas sejam iguais, tende a tirar a liberdade de alguns. Por isso ele acrescenta fraternidade. Fraternidade. Então, essa é a dificuldade. Aí você vem o Espiritismo, que surge com esse ideal libertário. E nos dias de hoje, aquela provocação que eu fiz no começo da minha pergunta era por isso. Porque no movimento espírita mesmo, os espíritas, nós temos órgãos como, por exemplo, as USE. A USE, aqui temos a USE Intermunicipal de Piracicaba, tem as USEs regionais, mas nenhum desses órgãos são órgãos limitadores. Eles são órgãos consultivos, simplesmente, de orientação. Então, cada casa espírita vai se alinhar da maneira como o seu corpo diretivo determina. Acaba determinando. Mas isso é um ambiente de liberdade, mas que gera desigualdade. É desigualdade principalmente, Wilson, quando nós não temos a responsabilidade de, como movimento espírita, entendermos que nós, a razão nossa de ser é a divulgação da doutrina espírita. Então, nós temos alguma coisa muito bem delimitada a divulgar, a ensinar, a passar para o nosso semelhante. E para isso eu preciso conhecer. Então, isso é a parte mais importante do Espiritismo. Sim. É o trabalho do fundo e não da forma. É isso. Não que a forma não seja importante, ela é importante. Então nós seguimos, né, o trilho, as orientações de Allan Kardec, da codificação espírita, o programa Visão Espírita, por exemplo, nós procuramos seguir a sempre. A base de tudo isso que nós fazemos é exatamente isso. Mas nós encontramos, por exemplo, aqui nós temos o Sérgio, o Luiz, que fazem palestras em muitas casas espíritas, eu também. Às vezes a gente encontra algumas práticas estranhas, não encontra mesmo, Sim, Luiz? Sim, a gente encontra. E outra coisa, essas práticas estranhas, nós precisamos entender que é falta de informação, é ignorância. Né? E aí, quando, por exemplo, as USES, né, elas, em vez de serem órgãos consultores, elas se põem como órgãos disciplinadores, elas perdem a sua eficiência. Por quê? Porque as casas espíritas, elas são autossuficientes, elas são donas dos seus passos. E nós, como palestrantes, nós temos que entender que a nosso norteamento, vamos dizer assim, ele tem que ser dado a partir do momento em que as casas estejam aptas a ouvi-los. Eu não sei se você se lembra disso, mas quando você disse para mim assim, ó, você está preparado para fazer palestra, vai e tal, esse foi o conselho que você me deu. Você pediu que... Você me avisou exatamente o que o Wilson disse. Você vai encontrar práticas diferentes daquelas que você aprendeu. Se você radicalizar, se você querer destruir as coisas que você encontrar de errado, as pessoas que lá estão vão perder a oportunidade de te ouvir, porque você nunca mais vai ser convidado para aquela casa. De forma que, agindo de forma fraterna, com caridade, ao falar sobre as coisas corretas, as pessoas, os ouvintes, os frequentadores vão olhar e falar, pera um pouquinho, o que esse homem está falando aí, eu não estou vendo. Eu vou falar com a diretoria, eu vou conversar um pouquinho. Então, de certa forma, é uma revolução silenciosa, sem armas. Como é que você acaba com a escuridão? Trazendo luz. Ausência, né? É isso aí. E é o que Allan Kardec fala aqui sobre lançar anátemas. Isso é causar polêmicas. A polêmica vai afastar as pessoas. Ao passo que um pouco de luz hoje, um pouco de luz amanhã, um pouco de luz lá adiante, aos poucos vai iluminar aqueles corações. É, né? Isso aí. Há quantos anos nós estamos fazendo palestra? Há muitos anos. Há muitos anos. Programa Visão Espírita há quanto tempo, Luiz? 19 anos. 19 anos, né? Exatamente, falando. E veja, por exemplo, a oportunidade que nós temos. Através do programa Visão Espírita, nós estamos elucidando ouvintes individuais que frequentam casas espíritas. Esses ouvintes, de repente, vão perceber, falar, ah, mas lá na casa que eu frequento tem uma coisa que não tem lá na outra casa. E ouvindo esse programa, eles vão entender por quê. Sim, exatamente. Todos somos espíritas, mas existe um respeito, uma liberdade, até que todos alcancemos o mesmo nível de entendimento. E você que nos ouve, não precisa ficar aflito, não precisa também ir lá e radicalizar. Exatamente. Isso. A tônica do programa. Se você participa da casa de forma ativa, você vai ter a chance de ter sua voz, você vai participar de um conselho, de uma diretoria. E a transformação pode ser feita dessa forma. É, exatamente. O Kardec, por exemplo, quando ele elaborou o Evangelho, quando ele elaborou a Gênese, ele elaborou não da forma como ele elaborou o Livro dos Espíritos. Agora, estas obras que ele elaborou, ele fez questão de, ao seu título, acrescentar a Gênese segundo o Espiritismo. Quer dizer, a Gênese escrita conforme o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo, segundo o Espiritismo. Espiritismo. Quer dizer, justiça divina segundo o Espiritismo. Então, são escritos que, em hipótese nenhuma, contrariam aquilo que está contido no Livro dos Espíritos. É, e nós temos essa oportunidade, né? Você vai numa casa espírita, por exemplo, o Luiz uma vez contou pra gente, né, que as pessoas levavam roupas ali, por exemplo, para benzer, né? Isso não é uma prática... Não é uma prática espírita, mas aquela casa adotava essa prática em função do que ela aprendeu com o médium fundador da casa. Né? Então, inclusive, isso surgiu porque eu levei junto comigo um amigo, uma pessoa que era espírita. E aí eu fiz a palestra, as roupas estavam sobre a mesa, e ao retornarmos para Piracicaba, esse amigo falou assim: é a única coisa que eu achei estranho que você não comentou nada sobre aquelas roupas que estão sobre a mesa. Aí eu falei para ele, disse assim: exatamente. E foi de propósito, não que eu não tivesse percebido. Acontece o seguinte: se eu tivesse comentado, este primeiro convite que eles me fizeram teria sido o último. Por quê? Porque eles nunca mais me ouviriam, porque eu estaria confrontando uma prática que foi o fundador da casa que ensinou. Né? A partir do momento que as sucessivas vezes que eu for lá, eles vão aprender que existe uma codificação. E aí eles vão aprender que é lá na codificação e não no médium fundador que estão os princípios da doutrina espírita. E isso se dá com o tempo. E tudo isso que nós estamos falando, a questão da prática reencarnacionista. Estamos elucidando o homem. Aí o ensinamento se perpetua. Aí realmente a transformação acontece. E meus amigos, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição aqui de Piracicaba, são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros, de amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. E você que ainda não colabore, colabore também, ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site da União Rádio Web, unionradioweb.com.br, colocar o seu banner lá. Você pode também anunciar no aplicativo. É bem provável que você esteja ouvindo esse programa por meio do aplicativo de seu smartphone. Se você observar lá na parte inferior, na parte de baixo, você vai encontrar lá um banner, né, do projeto Vade Mecum Espírita, do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Então o banner da sua empresa também pode aparecer ali e vai ser visto por milhares de pessoas ao longo do mês. Ou, se você preferir, você pode também depositar qualquer valor na conta poupança. Anote aí que eu vou passar o número. É 71850-4/500. A agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. Luiz, quanto tem que ser o depósito? Quem quiser colaborar. Olha, o depósito pode ser de qualquer valor, né? Qualquer valor é muito bem recebido. R$10. Normal, nós temos contribuintes que dão R$10, tem contribuinte que dá 40, tem contribuinte que dá 250, né? Então, de acordo com a possibilidade e o coração de cada um, né? Então, fica inteiramente à vontade, que será sempre muito bem aplicado. Isso é muito importante, né? Esse dinheiro para você acompanhar a utilização de cada centavo da sua doação, é só acessar uniãoradioweb.com.br/prestação de contas, que o Luiz Guimarães mantém lá uma página atualizada, linha a linha, com cada registro de tudo que entra e de tudo que sai. Nós temos os custos mensais aqui, que é o pagamento do condomínio, né? Nós ganhamos a utilização da sala por 5 anos sem o pagamento do aluguel. A gente só paga o condomínio, energia elétrica, internet, os servidores para a transmissão do programa Visão Espírita, que fica 24 horas no ar, né? Mas lá você pode acompanhar direitinho, né, Luiz? Todos os valores são lançados lá, inclusive esses valores eu os mantenho separado na conta poupança. E você pode observar lá que cada centavo que rende na poupança é anotado no balanço. É através da sua contribuição, né? Você que nos oferece a oportunidade de estarmos aqui, essa oportunidade de trabalho, e que permite que possamos levar a mensagem do Consolador Prometido a tantos corações que dela necessitam. Nosso agradecimento a cada um de vocês. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho musical. O André separou aqui uma linda canção e retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco do programa da noite. Passo do gente chega nas estrelas, chega onde a gente quiser. Só não chega se acabar a nossa fé. Meu amor, meu amor, te chamo na minha canção. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Neste bloco, nós estudamos a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, de Allan Kardec. Trata-se de um opúsculo, de uma pequena obra onde o próprio Kardec faz um resumo de todos os ensinamentos dos Espíritos. Essa versão que utilizamos é uma tradução de Salvador Gentili, publicada pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Nós estamos na parte que trata da manifestação dos Espíritos e avançamos hoje para o item 12. Eu vou ler então o trecho que Allan Kardec apresenta, o resumo do ensinamento, e vou passar aqui a palavra para o Luiz e para o Sérgio, para os devidos comentários, para nos ajudar no entendimento. O perispírito, embora invisível para nós no estado normal, não deixa de ser matéria etérea. O espírito pode, em certos casos, fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. Assim é que se produzem as aparições. Esse fenômeno não é mais extraordinário do que o do vapor, que é invisível quando está rarefeito e que se torna visível quando está condensado. Os espíritos que se tornam visíveis se apresentam quase sempre sob a aparência que tinham quando vivos e que podem fazê-los reconhecer. Então, bem descrito aí, o perispírito, ele tem várias propriedades e uma delas é a de se fazer modificar pelo pensamento e pela vontade. Então, o espírito pode modificar a sua forma, se apresentar da forma que mais lhe agrada. Nas orientações aos médiums, a gente sempre alerta que essa é uma dificuldade, por exemplo, do médium vidente, porque o espírito pode se colocar para ele de uma forma que pareça alguma figura ilustre e aí ele ignorar um ensinamento básico que é pelo teor da mensagem que a gente deve saber qual é a natureza do espírito. Então, essa modificação pode ser feita. Isso se explica também o quanto que um pensamento doentio pode prejudicar as formas de uma pessoa. Na literatura espírita, a questão de ovoides e tudo mais, por conta dessa propriedade. E falando a respeito dessa forma de manifestação, né, existem outras formas. Existe, inclusive, a forma onde eles se tornam tangíveis. E Allan Kardec, quando na Revista Espírita ou no Livro dos Médiuns, eu acho que era no Livro dos Médiuns. Ele questiona o espírito que estava incorporado sobre o espaço que ele estava ocupando. E esse espírito então diz o seguinte, que ele estava se manifestando, mas não tinha densificado o seu corpo perispiritual. E o Kardec estava sentado ao lado do médium. E então Kardec pergunta para ele, escuta, e se você começar a densificar? E aí ele disse assim, se eu começar a densificar o meu corpo espiritual, você vai começar a observar uma forma vaporosa. E se essa densificação continuar, permanecer e se aprofundar a ponto de eu me tornar tangível, você vai ter que sair desse seu lugar, porque não cabe nós dois. Entendeu? Quer dizer, então, mostrando exatamente como o espírito pode se manifestar. Então, que as pessoas entendam, e isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas valorizam muito a questão do fenômeno, a diferença entre um espírito materializado se manifestando, uma psicografia e uma psicofonia, é exatamente nada. Todas as manifestações expressam um pensamento que é o mesmo. A única coisa que difere é a impressão causada aos nossos olhos. E aí, muitas vezes, é a busca dessa impressão que a pessoa vai atrás. Ela acaba, como o Sérgio falou, não valorizando tanto o fundo, mas a forma. Mas então, essa manifestação física requer um volume, uma quantidade de energia absurda, que inclusive o Chico foi orientado a não mais participar de materializações. Mas o Chico foi orientado a não participar de materializações porque ele estava gastando todo o tempo dele. E energia. Energia, de coisa. Uma coisa que era assistida por 20, 30 pessoas. E passava. Em termos de produtividade, a psicografia era muito mais interessante. Exatamente. O trabalho dele, a missão dele era no livro. Tanto assim que ele produziu 400 e lá vai lambada. Agora, a grande questão é, eu me atenho àquele artigo que eu escrevi sobre Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo foi uma visão do Davi, e o Davi, pela visão que ele teve, ele interpretou que Jesus estava sendo abandonado por Deus. E ele, através da sua interpretação, ele colocou palavras na boca de Jesus. Porque ele pronunciou uma coisa que provavelmente na cabeça dele, na interpretação dele, Jesus estaria sentindo porque Deus o havia abandonado. E aí quando Jesus proferiu na cruz o Salmo de Davi, ele pura e simplesmente recitou. Né? Mostrando que ali se cumpria a escritura. E eu, quando escrevi esse artigo, eu coloquei lá que eu estava fazendo uma nova versão, porque com essa nova versão ele estava abrindo, né, uma hipótese para novas interpretações desse texto, possibilitando que talvez futuramente se pudesse construir aí a generalidade e concordância dos espíritos nesse tema. E agora a questão de uma semana atrás, o Francisco me mandou um vídeo do Haroldo Dutra, onde ele falava sobre esse tema. E a interpretação do Haroldo Dutra é exatamente é a mesma que a sua. Né? Então, passa a se construir aí uma concordância a respeito de um tema, porque as outras cinco que se manifestam são todas completamente diferentes disso. E só para reforçar aquilo que o Sérgio falou, interessante também com relação a moldar esse perispírito, né? essa capacidade do espírito se apresentar como mais lhe agrada, nós temos como exemplo o próprio Emmanuel, que é o espírito que acompanhou o Chico e que, enfim, junto com o Chico, auxiliou na produção de tantas obras maravilhosas que nós estudamos hoje. Sabemos que ele, ao tempo de Jesus, ele foi um senador romano. De lá para cá, ele teve outras encarnações, que eu não me lembro aqui, mas uma que é significativa, aliás, todas são, mas uma significativa de um personagem conhecido foi o padre Manuel de Nóbrega, um dos jesuítas que vieram para o Brasil na época da colonização. E, no entanto, ele se apresenta ao Chico como o senador romano, com a imagem do senador romano, sendo que a última encarnação, a mais recente, pelo menos, seria a do Manuel de Nóbrega. Agora, por que é que um espírito faz isso, Sérgio? Ele vai se utilizar da característica da obra, do processo que ele está querendo conduzir. Eu acredito que, no caso do Emmanuel, nós temos a... Eu gosto muito dos bastidores do Evangelho. Nós temos a coleção há 2000 anos. E a figura colocada ali para o Emmanuel, quando a gente lê, dá para a gente perceber que foi, para mim, um ato de muita humildade se colocar daquela forma. Porque ele se colocou entre aqueles que fizeram, que estiveram com Jesus e não... de certa forma não fizeram o correto da primeira vez. O Emmanuel se coloca ali, para mim ali foi, ele escrever aquela obra foi até um expurgo para ele. Quando a gente pega Emmanuel e pega Lívia, não adiantava querer enganar nós se ele não estava enganando os espíritos, exato, né? Exatamente, e eu achei de profunda humildade ele reconhecer e colocar para nós, olha, estive com Jesus. A gente às vezes fala, nossa, estar com ele, ouvir, estar no mesmo ambiente que ele, o quanto que isso causa de transformação, como causou com muitos, e ele se apresentar dessa forma, foi fundamentado naquilo que ele queria passar, em tudo aquilo que ele queria passar para nós, e para mim começou muito bem. E um assunto interessante que o Sérgio estava fazendo esse comentário, e me lembrei, né? Você vê que Emmanuel, ali ele se apresenta dessa forma, e nós tivemos um personagem que nós conhecemos muito pouco, Estevão, né? Estevão de uma grandiosidade, né? Então, por exemplo, nós temos contato com a obra de Emmanuel e nos parece assim um espírito maravilhoso, né? Você já imaginou se o Estevão começar a psicografar através de um médium, aí foi um médium, né? Paulo? Ele de Paulo. Certa forma acabou utilizando Paulo, né? Ele foi um dos que orientaram Paulo. Que trabalhou com Paulo no plano Paulo, espiritual, né? Enquanto Estevão desencarnado e Paulo. Mas imagina ele passando no plano físico. Maravilhas para nós também, né? Com o teor de. Porque o Estevão, quando a gente leu o Paulo e Estevão, e você que me encorajou pela primeira vez a conhecer essa obra, a gente percebe o quão rápido foi. O quão rápida foi a transição de Estevão, na história, assim... Foi um cometa que passou assim, mas deixou seu rastro de luz, né? Isso, a gente vê na primeira parte do livro que ele não detinha o conhecimento cristão. Mas que ele tinha, obviamente... Era um espírito elevadíssimo, né? Quer dizer, ele não tinha cultura. Teor elevado, ele não tinha a cultura colocada ali, mas ele conhecia muito a questão moral, ele conhecia muito os aspectos da bondade, da fraternidade. É porque a cultura nós recebemos aqui, quando encarnamos, né? No meio que nós nascemos. Foi assimilada nessa encarnação. Exatamente. Agora, eu quero aproveitar o ensejo, né, da gente discutir essa questão de forma, de apresentação, para falar sobre um assunto muito comum e que merece ser observado, que é a manifestação dos pretos velhos, que se apresentam como pretos velhos. Então, muitas casas espíritas recebem essas entidades que assinam, né, como pretos velhos. Por que isso acontece? Qual é a história? Qual a razão de se apresentar desta maneira? Existe alguma implicação, algum cuidado que se deva tomar? Veja bem, existem religiões onde essa manifestação se dá mais a miúde e onde isso prolifera, e você observa que inclusive que a qualidade das comunicações dos pretos velhos não são exatamente todas de um nível só, né? Existe, por outro lado, a posição de algumas casas espíritas que se colocam como julgadoras dessa questão e não permitem a manifestação de pretos velhos. Por isso que é interessante que cada criatura estude, né? Porque não é a questão de índio, preto velho, rei, imperador, que define o nível do espírito. O que define o nível do espírito é exatamente a sabedoria que ele demonstre na sua comunicação. E a questão do preto velho... As intenções demonstradas... A questão do preto velho, inclusive, tem um outro aspecto. Muito preto velho se manifesta em função, inclusive, de histórico do médium que ele, por qual ele se manifesta. Nós temos muitas criaturas na doutrina espírita que vieram de Umbanda. Eu tive uma experiência muito interessante, e foi num grupo, inclusive, que o Serginho participava conosco, era um grupo mediúnico, e um dos elementos, a gente sabia, ele tinha vindo de Umbanda. E durante muito tempo as manifestações aconteceram, tudo, e num determinado momento se manifesta um preto velho. Então nós dialogamos com essa entidade, e nesse diálogo nós conversamos com a entidade exatamente sobre a necessidade de, além dela se preocupar com o progresso, com a evolução do médium, ela se preocupasse também com a sua própria evolução. Né? Que ela pensasse sobre o aspecto de que todos nós estamos aqui para crescer, para evoluir. E aquela entidade foi recebida com muito amor, com muita atenção, e ela passou a manifestação. O tempo passou, depois de aproximadamente um ano, alguma coisa assim, se manifesta novamente aquele preto velho. E com uma mensagem curta, ele disse assim: eu só voltei para lhe dizer que eu já programei uma próxima reencarnação, pensando exatamente na minha evolução. Então você vê quanto aquela nossa fala, quanto aquele momento que nós pudemos dialogar com aquela criatura, o quanto você viu. Entendeu? E então, a forma como conduziu. Sim. Porque o respeito... É normal, isso aí, como toda e qualquer criatura que a gente receba, né? É com atenção, sem afetação, sem, né? De uma forma natural. Aproveitando, Sérgio, o Luiz falou aí sobre o teor da mensagem. Agora, não falando somente do aspecto da figura, da imagem como se apresenta, para um médium vidente, por exemplo, aquele que se apresenta com a imagem de um preto velho, mas falando sobre o teor, existe alguma relação com a linguagem que esse espírito se utiliza, que possa ser utilizado para avaliar a qualidade daquela manifestação, daquele espírito? Não, na verdade... Porque existem comunicações que trazem trejeitos, né? Linguagem mais robuscada. Isso. E muitas vezes é só falácia, né? Palavras bonitas, mas que não trazem ensinamento nenhum. Então, o que a gente tem que observar numa comunicação é o que o racional fala sobre essa comunicação, o teor dela, quais são as intenções colocadas nessa comunicação. E aí a gente vai entender a natureza do espírito que está fazendo esse tipo de comunicação. Então, não se deixar enganar. E aí nós estamos falando tanto de encarnado como de desencarnado, né? Se a gente vai assistir uma palestra, a pessoa sai maravilhada e fala: tá, fale para mim, resuma o que você aprendeu, qual que é o conteúdo. E às vezes a pessoa não consegue... Eu não sei, mas que ele falou bonito, ele falou. Ele falou bonito, ele falou rebuscado. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais isso aí. Eu tivemos um grande amigo quando entramos na doutrina espírita. Ele era motorista da CMTC aposentado. Então o linguajar dele, ele era analfabeto. A cultura dele era realmente totalmente limitada. Agora, a sabedoria que ele demonstrava nas conversas que nós estabelecíamos, demonstrava que ali realmente era um espírito de uma vivência muito, muito grande. Aí, nós temos que raciocinar que aquele espírito que se manifestava através daquele corpo, ele estava limitado com os recursos daquele motorista da CMTC. Agora, desencarnado, esse ser se apossaria de todo o potencial que aquele espírito já tinha desenvolvido, né? E aí, então, vamos supor, se ele se manifestasse e se dirigisse a mim, ele podia dizer assim: ô Luiz, aqui é o Vicente, né? E eu até pensar, dizer assim: ah, esse não é o seu Vicente, né? Por quê? Seu porque... Vicente falava diferente, e... ele falava com simplicidade. Conversões, né? Preconcepções já iriam invadir. E ali não, ele já estava falando como um espírito liberto, né? Sem aquelas limitações que aquela cultura naquela encarnação havia lhe imposto. Então, essa questão, sempre quem se comunica tem que raciocinar e pensar, né? E por outro lado, às vezes é muito questão de educação mediúnica, entende? Porque existem médios que ainda não assimilaram que existe uma influência dos dois lados, de lá para cá e daqui para lá, né? Então, não necessariamente nós temos que refletir e reproduzir tudo aquela influência que nós recebemos. Nós podemos sentir, mas temos que, principalmente, fazer-nos sentir com a serenidade que nos invade, uma série de outra coisa. Bem, vamos seguir para o próximo item aqui, o item 13. É com a ajuda do seu perispírito, novamente texto de Allan Kardec, tá? É com a ajuda do seu perispírito que o espírito atua sobre seu corpo vivo. É ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta atuando sobre a matéria inerte, que produz os ruídos, os movimentos de mesas e outros objetos, que ergue, tomba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se se considera que, entre nós, os mais poderosos motores se acham nos fluidos os mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o motor e a eletricidade. É igualmente com a ajuda do seu perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem, não tendo mais corpo tangível para atuar ostensivamente quando quer se manifestar. Ele se serve do corpo do médium, de quem empresta os órgãos que faz atuarem como se fosse seu próprio corpo, e isso pela emanação fluídica que derrama sobre ele. Então, muito interessante essa colocação. Então, muitas pessoas acabam acreditando numa espécie de possessão. Então, aqui a gente percebe que Kardec explica com mais detalhes. Então, existe aí um envolvimento fluídico de perispírito a perispírito. Não é? Como que é isso, Sérgio? Isso é uma conexão fluídica. Em que, e até bem, se você pegar depois o item 14, ele fala sobre as mesas girantes e explica exatamente isso. O espírito comunicante, ele está ao lado, né? Para que a gente imagine, ele está ao lado, então não são corpos fundidos, ele está ao lado, e o perispírito dele se conecta ao perispírito do médium e ele começa a emitir as suas emanações pelo pensamento, pela vontade. O perispírito é o veículo, então. É o veículo que vai se conectar. Assim como o som é transmitido pelo ar, aqui, quando a gente fala, né, nesse caso dessa transmissão perispiritual, o perispírito é o veículo. E o perispírito do médium vai receber essa comunicação, eles vão criar uma sintonia, e a partir daí cria-se um canal onde ele começa a influenciar, passar pelo pensamento aquilo que ele quer comunicar. É uma ligação que se estabelece. É, o que nós precisamos entender é o seguinte, que o corpo espiritual tem os órgãos que o nosso corpo material tem. Cada um dos órgãos. Cada um dos órgãos, né? E isso foi provado, inclusive, cientificamente, quando fizeram com que o espírito ele aspirasse uma substância barita. E depois, William Crookes recolheu a substância que ele expirou e constatou que ele queimou o oxigênio. Então, por exemplo... Foi processado. Exato, foi processado. Acho, não tenho certeza, a irmã Dolores, que ela fez esse comentário, o espírito do o corpo espiritual, ele tem toda o arcabouço do espírito. Agora, por exemplo, o cérebro material, principalmente o cérebro infantil, quando ele é criado, ele é uma página em branco. Então, o cérebro perispiritual é carregado de todo seu passado. Mas o cérebro material, ele é uma página em branco. Ele funciona como um supressor. Exatamente. Então, o corpo físico é um supressor. Aí o que que acontece? As pessoas às vezes assim, não, porque eu não vou ensinar minhas coisas enquanto é criança, porque não absorve. E é exatamente a faixa etária onde nós temos condições de impressionar coisas novas naquele espírito reencarnante. Porque esse... Ele ainda não está refratário. Isso, e esse cérebro material ainda não tem a influência do passado. Quando ele chegar na faixa de 8 anos, que se acoplarem os dois órgãos, ele vai começar a receber essa influência. É fácil é educar na adolescência. É isso aí, né? Exato. E aí você veja que interessante, os americanos, eles investem na educação infantil, o meu amigo tem muito contato com os americanos, ajuda a pesquisar isso aí, até a faixa de 4 anos é o maior volume de investimentos que eles fazem. Acho que no Brasil é o oposto, né? Exatamente. Agora, o americano não, o americano não tem conhecimento dessa informação espiritual. Agora, no mínimo, ele tem evidências materiais que provam que isso aí é mais. A pedagogia explora muito essa questão do até os 7 anos. O Emmanuel menciona a questão de 3 mil dias. Sim, sobre o aspecto do espírito, a gente conhece. Agora, a ciência deve ter dados que nós precisamos descobrir. Porque aí, fazendo analogia com o conhecimento que nós temos espiritual, aí nós vamos descobrir muita coisa. Agora eu estou com a filha e o genro morando lá isso, fora. Isso, bota para trabalhar para nós. Pesquisarem algumas coisas a esse respeito para nós. Aliás, esse genro do Serginho, temos que, né, prestar aqui uma homenagem. O nosso programa Rádio Web, ele tem esse aplicativo que é fantástico. Esse aplicativo, todo mundo que examina, e principalmente entendidos na matéria, eles elogiam e dizem assim, puxa vida, vocês desenvolveram um aplicativo de primeira linha. Esse moço, que é o genro do Serginho, por casualidade, ele também é um funcionário da Apple. Aí o Serginho conseguiu que ele desenvolvesse na faixa esse aplicativo para nós. Né? Então, um aplicativo desse custa na faixa de 8 a 10 mil reais. Né? Esse moço, a não ser que você tenha pago do seu bolso. Não, né? Não, ele fez graciosamente. Fez graciosamente. Né? Então, nós ganhamos... Lembrando que é o aplicativo para iPhone, né? Que é o aplicativo da Apple. E ele já tinha conquistado a minha filha, então não era... Não fez era, com baganha. Não, né? Não tinha intenções escusas. Não foi com segunda intenção. Não, é isso aí. Bem, no próximo programa a gente vai avançar e aí a gente vai falar sobre os fenômenos físicos mesmo, né? Sobre movimentação, sobre ruídos que a gente escuta. Agora nós trouxemos uma poesia que é do espírito Maria Dolores, extraída da obra Somente Amor, pela psicografia de Chico Xavier, que também fala sobre trabalho. O título é Sonho e Trabalho, onde ela retrata uma experiência que ela viveu, a própria Maria Dolores. Alcei ao alto o olhar um dia. como quem desejasse adivinhar que prodígio de sóis encontraria no celeste esplendor do eterno lar. Vendo constelações e nebulosas lançando irradiações maravilhosas, indaguei do mentor que seguia ao meu lado. Na faixa de trabalho a que me abrigo, quereria saber, prezado amigo, se todo este universo que entrevemos, astros e luzes pelos céus supremos, vem a ser limitado ou iluminado, onde se ocultaria a rútila nascente, a luz primeira da primeira fonte do universo esplendente, a vibrar e a fulgir acima do horizonte? Na bondade que marca os grandes instrutores, ele apenas me disse: irmã Dolores, conhecimento exige gradação. Não faças do porvir um ponto de aflição. Sigamos passo a passo, sem antecipações do tempo ante as forças do espaço. Aprimora-te, estuda, informa e ensina, mas fitando as alturas, não tentes alcançar em visões prematuras todo o excelso fulgor da grandeza divina. Interrompeu-se um tanto ao pisarmos na terra e prosseguiu depois em tom profundo: nota, irmã, este nosso antigo mundo, quantas lições encerra! Quem nos explicará conscientemente o segredo interior de uma simples semente? Que força existirá na flor que desabrocha? Como entender a formação do mar e a gênese da rocha? É preciso, porém, caminhar, caminhar e servir por dever. Outros pesquisarão na luz da inteligência os princípios celestes da existência. Quanto a nós, entretanto, vendo tantos irmãos em dura prova, sem mágoa e sem espanto, cabe-se acender a luz da vida nova e construir o bem ao suprimir a dor. Busquemos o trabalho que nos chama, não há tempo a perder. Vemos por toda parte o mundo que reclama quanta coisa fazer. Por agora é impossível definirmos por nós os mundos de alto nível, mas podemos ouvir do palácio a choupana toda a tribulação que atinge a vida humana. Quantas mães temos hoje a confortar, marcadas pela dor que lhes aflige o lar. Quantos homens leais aguardam fortaleza a fim de prosseguir na luta que os retém, sustentando no mundo a batalha do bem. Quantos irmãos doentes sem defesa, quantos pedintes amargando crises, quantas crianças tristes e infelizes. Quantos amigos jazem mutilados, quantos deles se arrastam desprezados. Quantos barracos tombam sob o vento, quantas mansões guardando o sofrimento, quantos homens tentando a deserção da vida, como paralisar tanto impulso suicida? Na pausa do instrutor, que silencia atento, fitei de novo a luz do firmamento, e de olhar retornando à vastidão do mundo, eis que em meditação e em prece me aprofundo e concluí de mim para comigo: Deus de infinito amor, por tudo te agradeço. Não me deixes, porém, pensar em céus que ainda não mereço. Dá-me forças na estrada em que prossigo. A terra que nos deste é o nosso imenso lar. Faze-me trabalhar, ajuda-me, Senhor, a espalhar a esperança, a cultivar amor, e deixa-me aceitar e compreender, tanta gente a lutar, tanta coisa a fazer. Que coisa linda, não? Lindo, lindo, lindo. É. Isso aí, que livro é esse, Wilson? Somente Amor. Somente Amor. Tá, eu não tenho esse livro catalogado. Lindíssimo. Isso aí pode ser catalogado na Big Bang. Yeah. Nós poderíamos fazer, olha, um programa inteiro somente com o teor dessa poesia. Lindíssimo, que realmente a gente sente que o que ela sentiu naquele momento. E seria conveniente comentar já com os nossos ouvintes, né? Um projeto que nós temos, inclusive como um projeto para sustentação das despesas da Rádio Web. Nós queremos, num futuro não muito distante, elaborar um CD com as poesias que o nosso amigo Wilson, ele declama, que ele faz uma coisa de uma forma muito profissional, muito capaz, né? E nós idealizamos que um CD com essas poesias seria muito bem recebido por todos os nossos ouvintes. E assim, são seleções, né? A gente seleciona ao longo dos anos, a gente vem desde 2014, quando começou o programa aqui de Piracicaba, a gente tem selecionado e fazemos questão de todo o programa trazer uma poesia. Porque os textos naturalmente elevam, mas a poesia, ela fala ao coração. A gente consegue sentir uma emoção muito maior. Sobretudo, vocês sabem que eu sou fã da Maria Dolores. Você me apresentou ela de certa forma, porque eu tinha lido tanta coisa já nessa vida e foi com você que eu aprendi a admirar. E a gente nunca é demais falar que não é à toa que a primeira obra psicografada de Chico Xavier é Parnaso de Além-Túmulo, que é uma obra de poesias. De poesia. Tem razão de ser, com certeza. E eu não sei, Wilson, se o ouvinte consegue perceber, quando ele escuta o programa, todas as conexões que são feitas. O programa é preparado com muito amor, exatamente tematizado. De forma que a gente possa seguir no entendimento, né? No segundo bloco a gente vai abordar algo que foi lido lá no primeiro bloco, permite um aprofundamento, né? E a ideia é sempre essa, que possamos aproveitar essa oportunidade para aprendermos. Né? Aproveitando que o ouvinte nos acompanha e sempre é um programa regular que nós realizamos, o que é que vem de novo por aí, Wilson? Nós temos aqui, já começamos a preparar, já hoje tivemos a primeira gravação do programa piloto do Evangelho no Lar, que é um programa que há muito tempo a gente vem ensaiando para começar. Aliás, nós começamos, mas uma qualidade não ficou boa por causa do estúdio, né? Já uns 2 anos atrás. Sim, ainda nós gravamos aproximadamente uma dúzia de programas. Uma dúzia de programas, exatamente. Mas não tínhamos o equipamento adequado, o local adequado. Então hoje a gente está bem, né? Graças a Deus e aos amigos que nos mantém aqui. Nós estamos aqui bem acomodados num bom estúdio, com boa qualidade. O nosso objetivo é levar ao ouvinte realmente um som que seja agradável de acompanhar. E hoje nós fizemos, então, eu com o Sérgio, a gravação da primeira edição do Evangelho no Lar. E nas próximas semanas a gente vai voltar a se reunir para produzir mais. A hora que tivermos aí com pelo menos uma dúzia de programas, a gente vai veicular na programação todos os dias. Então, por exemplo, segunda de manhã, à tarde e à noite. Terça de manhã, à tarde e à noite. Para que o ouvinte possa selecionar um dia e um horário que lhe seja favorável e para fazer o Evangelho no Lar sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Seria até conveniente fazer coincidir, né? Aproximadamente 8 da noite, alguma coisa assim, né? Seja alguma coisa que já possa... Sem dúvida, sem dúvida. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, que é transmitido ao vivo, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã, para quem acorda bem cedo, e às 20 horas. E aos domingos também, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que domingo também tem a transmissão ao vivo do programa Visão Espírita, edição de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, aqui conosco hoje, Maria Antônia Paduan, um abraço para Maria Antônia, que está viajando aqui num trabalho também muito bonito, Sérgio Aguiar, aqui conosco também. Como operador de som, nosso técnico que cuida aí para que o som chegue bonito até os seus ouvidos, o nosso amigo André Sanson, e na apresentação este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos que têm nos acompanhado, a Karina Pinheiro, lá de Americana, Letícia, Karina Fatinello, Letícia Fatinello, e todos aqueles que carinhosamente nos acompanham. O Sérgio, acho que tem mais uma lista de agradecimentos aí. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, repleta de oportunidades e de coragem, para que possamos aproveitar cada lição que nos é oferecida, para que nos transformemos e que façamos brilhar a nossa luz, e que a nossa luz ilumine o nosso caminho e o caminho daqueles que seguem conosco. Passo aqui as últimas palavras para o amigo Luiz Pessoa Guimarães e peço depois para o Sérgio também finalizar com uma prece. Nós agradecemos a Deus, primeiramente, a oportunidade de podermos estar aqui, e enviamos um nosso abraço a todos aqueles que nos ouvem, esperando que o nosso programa possa tocar os corações e as pessoas possam, através dessa reflexão, fazer com que brilhe a nossa luz entre os homens. O nosso agradecimento, a nossa alegria de sempre poder participar dessa festa, né, desse banquete espiritual. E nós vamos encerrando, pedimos que os ouvintes ergam os pensamentos, elevem os seus pensamentos e os corações ao alto, agradecendo a Jesus, esse nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui nesse programa, ouvindo, assimilando novas ideias, quem sabe quebrando conceitos que já estão arraigados e que, como roupas velhas, já não nos servem mais. Que possamos utilizar o Evangelho, que ele saia da nossa mente e penetre o nosso coração, e que as nossas ações possam nos transformar, e que a nossa transformação seja bela e possa servir de inspiração àqueles que nos rodeiam. Agradecendo sempre também aos nossos protetores individuais e também do programa, esses protetores que nos encaminham, nos endereçam e nos dirigem. Que assim seja.